6210, solo 04, direita 121 no solo. Direita 21. Lima, Papa Mike, prosiga. Papa, Lima, Papa Mike, sim. Mantenha as condições iguais a 1.000 pés. Reporte no através de Veracruz. Lima Papa Mike, autorizado direto Serra Índia Eco Índia, reporte final para pouso. Papatango Vitor Alfa Alfa, prossiga. Papatango Vitor Alfa Alfa, sim. Cumprindo o código acionado. Tango Vitor Alfa Alfa, autorizado, código 0250, voo direto rotatória, reporte para descida. Gente, o azul está autorizado, alinhar e decolar, via um turno 00 graus, 109. Decola 13, controle 119, questão 120, deixa eu 8. 208, 4206, obrigado. Boa noite. Controle azul, 4206, decolou. Azul, 4206, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 350. 350, sim, 4206, pode voar PUCA direto. Autorizado, azul, 4206. 06, direto PUCA, obrigado. Alfa, prossiga. Autorizado, Vitor Alfa Alfa. Ciente, reporte para descida, Vitor Alfa Alfa. 5219, decola 014, controle 19, questão 20, em cima 8. 208, controle 3529, boa noite. Salvador, boa noite, Trip 5219. Trip 5219, contato radar, saída Arbor, submantendo nível de voo 200. Atenção 200 na Arbor 5219. Tango Vitor Alfa Alfa, desça inicialmente para 2.000 pés, ajuste no 090. 645 autorizado, alinhar e manter, pista 190. 190. Boa noite, desça para 4.000 pés, autorizada a chegada Bonf, ajuste no 090. Autorizado pelo, gol no 971. O 4206, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2585, Azul 4206, obrigado, também. Boa. Artigo de decolagem, vento 100 graus, 109. 645, decola os 20, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, na 645. Estacionado 4033. Gente, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mare. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 645. Gol no 645, boa noite, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. Da El 360, no 645. Outro taxi. Papatango, Vitor Alfalfa, desça para 1.500 pés, ajuste no 090, reporte visual para o campo. Lima, Papa Mike, visual para a Alicia. Lima, Papa Mike, gente, frequência livre. Presente, frequência livre, obrigado, bom trabalho. Gente, tá visual com atenção no site? Reporte visual. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 1895, Papatango Vitor Alfalfa. Vitor Alfa Alfa, para pouso no 7, reporte na final, trem checado. Reportarei na final, trem baixo travado. 2, 1, 6259.0. Autorizado, 6259, alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Alinha decola da pista 10, 6259. enquadrando na final da 17, o Vitor Alfa Alfa, trem baixo travado. Pouso, vento 1,00 graus, 1,2 nós, pistola 7, Vitor Alfa Alfa. Alfa Alfa livre, pouso na 1,7. Iniciando a corrida agora na Avianca, a Lima tem após. Não estabilizado, está pronto? Afirmativo, podemos bater na proa externa. Autorizado, Duna, Gona 971, no reporte estabilizado. O 971, no prédio Duna, reportado estabilizado. Uno 645, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Recife 1251, alterne 13325, Gona 645, Gona. Papa Romeu, Bravo, Tango, Serra, Havaí, na proa de Duna, desça para 4 mil pés, ajusta no 0901. 259, decola os 27, controle 120, decima 8. 208, obrigado. Vitor Alfa, Alfa, solo os 27, compátio. Controle, boa noite, Oxané 6259. Oxané 6259, boa noite, contato Ardaço, saída da El, submantém a nível de voo 360. Nada é o subindo 36, pode voar Leda? Autorizado, Oceana 6259. Voando Leda, 59. Trip 5219, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Recife 260. Boa. Então, se livre decolar, 120 graus, 10 mais. Papatango, Mike Fox da Terra, sua identificação? Autorizado, né, manter o 236. Papatango, Mike Foxtrot Sierra, contato radar 5.7 milhas sudoeste do VOE de Salvador. Vou na proa de Itapes para a chegada da mar e desça para nível de voo 050. Gol, correção, controle, gol 971, estabilizado LS, pista vista. Gol 971, Dona 971, completa aproximação, chame Torre, 1895. 1895, obrigado, até logo, 1895. Controle 120, decimal 8. 1208, 3297. Controle Salvador, boa noite, TAM 3897. TAM 3897, boa noite, contato radar, saída da EL, submantém nível de voo 340. Submantém o 340, propriedade para mesmo. Após 2000, autorizado Leida, TAM 3897. Após 2000, Leida, TAM 3897. Livre decolagem, o 1236, vento 1, 20 graus, 101. Salvador, boa noite, é o gol 971, tá na final normal da pista 10, com trem baixo e checado. 971, no vento 1, 20 graus, 10, livre pouso, pista no zero. 971, livre pouso, pista no zero. 236, decolou os 32, controle 1, 20, decimal 8. 1208, 236, boa noite. Terne 13325. 25, 13325, obrigado, boa noite, 6259. Boa. Controle Salvador, gol 1236. Gol 1236, contato radar, saída Momo, submantenha nível de voo 370. 236. Papa Romeo, Bravo Tango, Sierra, desça para 2000 pés, ajuste no 010, autorizada final LS, aposta estabilizada. Line up and take off runway 17, the wind is 120 degrees, 8 knots, Oscar Mike Tango. 971, solo 34, direita, 1219, solo, correção 211, solo, 211. Afirmativo, 211, gol 971. Dona 3897, chame em Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Recife 251, alterna 3325 da 3897. Que aguarde do taxista. Como é que está? I confirm, we have cleared for takeoff, ok? The wind is 100 degrees, 10 knots. Patango, Mike Fox, Trato Serra, voe na proa de Duna, desça para 3 mil pés, ajusta no 000. Na proa de Duna, 000, 3 mil pés. Mike Fox, Trato Serra. Chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Chama 12545, 12685, gol 1236, Recife. Oscar Mike Tango, airborne at 38, call Salvador, approach control frequency 120.8. Okay, contact departure 120.8, good night. Autorizado, chame para ingresso no 7 Whisky. Estabilizado no ILS, o Bravo, Tango Serra. Papa Romeu, Bravo, Tango Serra, completa aproximação, chame Torre, 11895. 11895, Bravo, Tango Serra. Salvador Departure Control, Sequest, Oscar Mike Tango with you now. Confirm. Departure control, did you copy? Confirmado. Gente, Bravo Tango Sierra, o vento é 100 graus, 10 nós, é, vai pousar pistola 0 ou no 7? 10. Ok, é, seu pátio após o pouso, qual será? Angada Aerostar. Ok, informo que vai ter uma restrição de táxi, vai ficar na dependência de um balizamento de viatura da Infraero no, da saída do pátio 1 até a entrada da pista 107, ok? Que estamos com balizamento de táxi impraticável, ok? Ok, então vai prosseguir para 17, ok? Tá visual com a mesma. Ok, então cancela o plano aos 40, prossiga a base pela direita, pistão no 7, autorizado, reporte na final. Base pela direita, reportando na final no 7, Bravo, tá no Serra. Sapatango, Mike Fox Trot Serra, desça para 2000 pés, ajusta no 090, autorizado a sinal LF, após estabilizar. Fox Trot Serra. Tango Lima, Hotel Juliette, voe direto Duna, desça para nível de voo 050. Gente. Tá na final, baixar travada 17, Bravo, dando Serra. Vive pulso 17, Bravo, dando Serra. Vento 100 graus, 12 nós. 10010, Bravo, dando Serra. Tango, we are not to receive your SCOC code, please check your SCOC. 0271, you know, we have a light on, it's probably transmitting. I'm going to double check in and I-bands. Roger, confirm which flight level you are you passing? We're cruising 3500 to 070. Roger. Está autorizado, reporte aliado e pronto, isso aqui. Bravo, Tango Serra, seu solo aos 4-4, autorizado direito, ao estacionar, frequência livre. We're continuing 070, county departure, thank you. Ativo, o táxi do lado oposto está totalmente apagado aí, nós estamos aguardando a resposta da elétrica, ok? Está autorizado o Bravo Kilo Isca alinhar e decolar, vento 100 graus, 109. O Mike Fox Trot Serra. Papa Tango, Mike, Foxtrot Serra, complete aproximação, chame torre 11895. Uma boa noite, bom trabalho. Torre, boa noite, Papa Tango, Mike, Foxtrot Serra. Mike, você já continua a aproximação, vai pousar no 0 ou no 7? Na 17, senhor. Ok, chama então para o cancelamento do plano. Da presente, propõe modificação. Ok, então plano cancelado aos 4:06, autorizado já base pela direita, 17, reporte Serra. Foxtrot Serra. Bravo que Luiz que decola aos 47, direita corredor Axé, chama o controle frequência 1 no 20 decimal 8. Oscar Mike Tango, reaching my time is 073. Oscar Mike Tango, roger. Papa Tango, Bravo, Luiz, que mantém as condições visuais, ano 1000 pés no corredor Axé, reporte fora da barra. Para sinal, encontrei embaixado e checado. Mike, Fox Trot, CA. Gente, do pouso no 7, vento 120 graus, 10 mais CA. CA. O 060. Fox Serra, solo 50, autorizado a bater à direita, estacionar a frequência dele. de voo modificado 21950. Desça para 2500 pés, ajuste 10010. E motor Juliette atualizado, direto rotatório, reporte visual para o campo. Então, 3894, desça para 4000 pés, ajuste 10010, reduza para 2209. Patango, Eco Zulu November, boa noite, chama de indicação, voe na proa da rotatória, reporte no ponto de descida. Eco Zulu November, desça para 4000 pés, ajusta 9090. Lima Hotel Juliette Center, desça para 1.500 pés, ajuste no 0.1.0. 500, 1.000 pés, para aprovamento da final, 1.0. Center. Hotel Juliette, chame torre, 1.895. Continue a aproximação, vai pousar pistola 017. Anda, Fátima, Fátima, Fátima. Queixando então para o cancelamento do plano de voo. cancelado, pessoal. Estamos voando direto para Tatuara. Ok, então está autorizado já para a base da 17 Airport, Juliette. Preparar. Fez ajuste no 0190. Fez aberto, fez aberto. Tran 3894, informa o tráfego 1h09, via corredores, um Charlie 150, mantendo 1000 pés. Gente, 3894. Pouso no 7, Juliette. Vento 120 graus, 109. E vou pouso no 7, na praia, Juliette. Lado 6201, ingressar na pista 10 e decolagem, vento 120 graus, 109. Tran 3894 está autorizada, sinal LS é posto estabilizado. Portará estabilizado na 3894. Papatango, Eco Zulu November, desça para 2.500 pés, ajuste no 090. Juliette, seu solo foi aos 00. Autorizado, táxi retorno até seu pátio, estacionar a frequência livre. 6201, decola 00, 2200, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, até a volta. Controle Ocean 6201, nada El. Troque 208. Ô, oh, desculpe. 6201, nada El. Ocean 6201, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 340. 34, podemos curvando a direita, valida. Após 2000, autorizado laser, Ocean 6201. Obrigado, Lena. Ocean 3894, estabilizado? Estabilizou, 3894. Complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, 3894. Salvador, está 3894, estabilizado no LS, da 10. 63894, cheque o trem, autorizado pouso vista 10, vento 100 graus, 109. Baixei, travou, autorizado o pouso, pista no zero, tá 3894. Tango Bravo, seu Luiz, que vai na praia da rotatória. Inicialmente mantenha um no meu pés. Temos tráfego Papa Alfa 31 que irá prosseguir para a rotatória com transporte de enfermo, descendo para 2.500 pés.